Quando o sol desaparece no horizonte, a mágica do tempo encerra mais uma etapa. O fim do dia traz as sombras e os fantasmas à noite. S. Enquanto milhões de pessoas no Brasil inteiro estão dormindo, no Rio de Janeiro esse curto período é capaz de produzir muito mais do que sonhos e ilusões. Eu tô no faroeste, eu sumo na fumaça mesma que te reveste. Fora algumas parcelas e novas sequelas, qualificando velas, falimos a Vini Veste. Investe mais 100 mil conto no meu rap. Trad pack, meu pack, de Sedex, mil cap. Distribui pro moleque, traz um monte de pack. Traz um monte de CEP que eu vou fumando prensado, interessado no sol. Descer na rua do CIEP, a vida te engana. Ventania de leque, grana em peg. Mercedes que te carregue, Deus que te proteja. Jorge que te eleve, que tão bem você esteja. Se possível, Big Chef, leve a porra da mente. Muita gente mente, embora cê tente. O errado cê sente, eu não nasci pra ser o Fifi. Te sente, vê se me entende. Tenho dores do tamanho do universo, mas por sorte minha, elas caminham sobre esse verso. Sobre o inverso, é só felicidade disfarçada. Submerso nas minhas lágrimas de ouro, moçada. Eu não me apego, prego a paz e me pego fazendo tudo que não é tão certo. Mas não que seja imoral, errou. Não tenho culpa, eu grito esse excesso de hormônio. Te pego na curva, na entrada do condomínio. Filho da puta no teu fone, eu sou demônio. Com a direção do justo, com o custo da estima alta. Eu prefiro andar sossegada, assim nada me falta. Defeito no que eu comprei fazem dois dias. Mentiras que eu guardei, não revelei por medo. Corações são trilhos, raivas são supervias. Ciclovias para o passeio do que você mantém segredo. Respeite o S ou desce, desce, desce. Respeite o S ou desce, desce, desce. Respeite o S ou desce, desce, desce. Respeite o S ou desce, desce, desce. Que eu tenho planos pra mais de uma vida e uma vida inteira pra enganos. Eu tenho tudo que eu sempre queria e o que eu consegui, meu braço foi batalhando. Um abraço pra todas as minas e um forte abraço pra todos meus manos. Entre direita, esquerda, descida, subida, nossos lucros dobraram, aumentaram uns danos. É fato, mas é o S no comando. Foda-se pros pelas, eu mando atacando, é jazz, né? Valeu, Soares, tio In. Vou tirar minha onda lá na costa do Marfim. Dinheiro pouco, nós tem muito, nobre vagabundo. Preservo a fidelidade, dando um papo no mundo. Eu nunca confundo, só pra poder conseguir dar valor ao que tem de verdade. Respeite o S ou desce, desce, respeite o S ou desce, desce, desce. Respeite o S ou desce, respeite o S ou desce, desce, desce. Respeite o S ou desce, desce, desce. Respeite o S ou desce, desce, desce. Respeite o S ou desce, desce, desce. Respeite o S ou desce, desce, desce. Respeite o S ou desce. É, mano. Respeite o S. Essa vai pro mano, morou, mano? Desce, respeite o S. Na zona norte, zona sul, zona oeste, zona leste. Respeite o S ou desce, desce, desce. Meus amigos de São Paulo, meus amigos do Rio, meus amigos da Bahia, meus amigos de Curitiba, mano, certo? Desce, desce. Os mano da Índia, mano. Tem que respeitar, mano. São quase 10 anos, certo? Respeite o S ou desce. Nós tamo rico, mano. O mundo é nosso. Desce, desce, desce. O mundo é nosso, mano. O mundo é nosso. Respeite o nosso. Absolutamente nosso. Desce, desce. Preto do jogo, né? Aí de rolê eu tava em Nilópolis, mas antes eu não vou falar caô. O que tu quer mais de mim? Não é só culpa minha dessa porra ser assim. Eu grito in, vou me trancar no meu mundinho. Vou pra Austin e vou ouvir num crumim de camelinha. Que eu dou dinheiro, mas não dou intimidade. Intimidade é uma merda, mano. Confiança é demais, pode ir contigo, culpade. Cê tem que observar quem te cerca. Respeite o S ou desce, desce, desce. Respeite o S ou desce. Desce, desce. Respeite o S ou desce. Esse bagulho é muito louco, cara. Esse skate é seu?